Upper's a low no meio, chão para pushback slamming. Lono 604, reporte estabilizado do localizador. Chamarei a 604. Torre, o guardião 07. 7, prossiga. Só sobre do açúcar, intenção 45, o HDL está. Tá pro Graé? Negativo, o 45, HDL está. Ok, direto se não será possível, cabeceira 35 inicialmente no 50 graus, 15 nós. Chama na final da 35, 2224, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2825, 2545, 224, boa noite. Gol 1604, passando o turno, chame torre 118, décimo meia. 18,6, muito obrigado. Torre do Salvador, boa noite, o gol 1604. 1604, boa noite, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Chamaria mais cor. Autorizado, final, 35. Autorizado, 950 graus, 15 nós, Guardião 07, reporte solo controle, cabeceira 35. Patango, Romeu, Quebec Lima, sendo identificação. Patango, Romeu, Quebec Lima, 58 milhas sudoeste do Velho Salvador, contato radar, vem na proa de coral, mantenha nível de voo 090. Quando possível, informe seu estimado para terminal Aracaju, estimado do bloqueio de Aracaju. Então, 29 livrar, fica malhado. Meia 04, vento 150 graus, 12 nós. Tem livre pouso, pistão no zero, pistão molhado. Livre pouso, o gol 15, ou no 604. Guardião 07, inicialmente cabeceira 35, aguarda para prosseguir até o 45. Guardião? Via Alfa, reporte 2 Juliette, 398. Controle, é o TRIP 5216. Prossiga, TRIP 5216. Solicita 130 como nível final e, quando possível, a proa direto Aracaju. 5216, direto Aracaju, nível de voo 130. Está autorizado. Ciente, grato, TRIP 5216. Gente, pronto para cópia? Pronto para cópia. 32, autorizado Recife, nível 1110, via Golf 677. Saída Conde, decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5433, coteja. Conforme saída Conde, curvando a esquerda, acionado 5433, passou a 33. Nível 1110, controle 120, decima 8. 208, Recife 3 a bordo, livre acionamento, chama para o táxi. Navio 8, táxi via Juliette, posição número 9. Ativo, via Juliette, por 09, 398. Solo Salvador, boa noite, funcionário. Linha 201, está na posição 5, para o pushback e acionamento. Gente, aguarde para o pushback. Tudo bom, né? Fator, está sendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2.000 pés. Quer negar? 1022. 2.000 pés, ajustado 1023-6748, suportou voador na oitava. Está autorizado Duna, objeto 6748, quer negar? 1022. Duna, 1022, grato. 3858, a informação é X. 3858, saída prevista, mão transição, frote, aguarde cópia. Falou, Salvador, gol 9604, livrou nossa esposa. No 604, táxi de alfa, reportante da Juliette. De alfa, reportante 2 da Juliette, gol 9604. Na autoridade, chama para o táxi. 6201, está autorizado. Rodamos, boa noite, hotel 3662, informação ativante. 3662, saída prevista Puca, transição de par, número 2 para cópia. Para cópia, 3662. Pronto para cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição trote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5457, coteja. 370, a Perzulu 19, Momo trote com curva esquerda, 20.8, é o controle 5457. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Passará no 3. Passou, passou 32, estão por causa do acionamento? Ah, sim, vou chamar o táxi. Toma na posição mais rápida. Na próxima, CBS 19604. A gente mantém a posição. Está batendo a alfa, CBS 19604. 3662, pronto para cópia? Pronto para cópia, 3662. Autorizado Natal, nível 370, via Pendulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5456, proteja. 3662, sim, autorizado nível 370 para Natal, via Pendulu 10, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Zipar, 1208, controle 456, transponder, lutar 3662. Lutar 3662. Protejamento correto, chama para pegar aqui o momento. Não consigo dar aquela meta 3662. Mercúrio 35206, tá pegando a turbulência aqui no 130? E quanto tem de subir para 150? Autorizado 5216. Obrigado, 5216 também para 150. Portão 10, observando a aeronave na sua esquerda do pushback. Presidente para 10, estamos igual para a aeronave, vou na mesa. Paulo Salvador, 3858, 3, vou para o pushback, para o mesmo. 3858, aguarde para o pushback. Paulo Salvador, pastor 3-2, assinado para o portátil. Altímetro 1022, livre táxi, para o cruzamento, vai chamar a torre 18, sinal 6. 18,6, chamará para as torres 18, cruzar táxi. 1604, a Gol vai esperar o Xaner, não dá para passar ali não. Gente. Para o táxi, o Xaner 6201, 1-0 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, operando com. 1-0 a bordo, altímetro 1022, táxi via Índia Alfa, no ponto Itália Torre 1-8, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, lá 18-6, obrigado, boa noite. 1-604, após o Xenera, então, táxi via Juliette, portão 1-0. Aqui após o Xenera, para 1-0, boa noite, 1-04. Fala do Paulo. Aos 3407, 128, Tony Grécio. É, Grécio, 128. Controle, o Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Reporte visual com local de pouso. Reporte visual, Andina, 07. Autoridade, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 3-2-4. Meia 2-0-1 no alinhar e decolar, 1950 graus, 14 nós. Decola, Xenera, 6-2-0-1. Pastor 3-2. Autorizado o cruzamento da pista 1028. Pastor 3-2. Vem da pessoa até a pista aeroporto. Tem quantos metros aqui? Mil metros, mais ou menos. Da interseção até a cabeceira oposta, 2000 mais ou menos isso. Ok. Alinhar e manter então, pastor 32. 201 ao 37, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, uma ótima. Só pra pushback? Lavado. E aí, Buda? 9201, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Afirmativo, 360 na Dael, quanto possível no Proje Dael ou Leda. 620, no voo em direto, Leda. Leda, muito graças, Leda. Autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar o táxi, da 362. Autorizado de copiou. Salvador, Oceania 63, anunciado, portão 62, puxa estacionamento. Autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar o táxi, beleza, tá. O Salvador, tá 3858, tá pronto para o táxi, bom, 153, tá bom, 3 horas e 56 de autonomia, alterando o nome. Somos 5-3 a bordo, altímetro 1-0-2-2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-1-8, edição 6, bom voo. Usado táxi via Índia Alfa, no ponto espera 102 metros, 22, 3, 2, 2, 2, 3. Zona 6201, me informa tráfego, 1 hora, 13 milhas, mantendo o nível de voo 090, rumo Nordeste. Gente, o 6301 ainda não observa o que é. Papatango, Romeu, Quebec, Lima, informa o tráfego 1 hora, 22 milhas, rumo sul do oeste, passando nível de voo 040 para o 360. Pré-aprovado. Aceito. Autorizado Galeão, nível 360, via Pêndulo 1-0, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5461, no coteja. A 8, boa viagem. 1-2-0-8, chama lá, pastor 3-2. Correto, chama para pushback planeta. Controle Salvador, pastor 32, decolado 1-0, cruzando 800 pés, perfil da Conge. Pastor 32, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1-1-0, quando possível, voe direto Conge. Da presente é possível, se autorizado. Voe direto Conge, pastor 32. Possibilidade de coordenar o nível 090 para o pastor? É, pastor 32, informe que o nível 090 está indisponível. Está ciente, pastor. O aeronave com essa altitude preferencial, com esse nível? Pastor 32, informe que é uma aeronave mantendo o nível de voo 090... procedente de Ilhéus para Recife. Sim, pastor 32, e coordeno mais tarde, pastor. Sete. Zona 620, uniforme tráfego 3 horas, 10 milhas, superado, sub mantém nível de voo 360. 360, 6301. Papatango, meu Quebec Lima, tráfego 3 horas, 9 milhas superado. Gente, Rádio Quebec Lima. Tá com modo 66 a bordo, 3 horas e 56, Guarulhos. Confirma autonomia? 3 horas e 56. Gente, 166 a bordo, altímetro 1022, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 196, obrigado, boa noite a todos. Chimé 748, passando Duna, Chimé Torre, 118, décima meia. 18, obrigado. Oi, uma boa noite, Web 6748, tá 3 milhas externas. Continue, aguardo a pista livre, Web. Aguarda. Centro Recife, frequência 125, décima 1, alternando 133, décima 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, 6, 2, 0, 1. Boa noite, Web 7, 5827, mantém um ponto de espera. 0 com 1, 40 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30 e alternamos Natal. 7140 a bordo, altimetrumo 022, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2186, bom voo. Índia Alfa, 186, livre o táxi, do Janeiro 63, dona Zé. Para o táxi, 3662, com 156, 3 horas e 10, Fortaleza. 156 a bordo, altímetro 022, táxi de via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1186, bom voo. 1022, ajuste autorizado, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 18632, obrigado, bom trabalho. Controle 120, 18, boa viagem. Obrigadão, boa noite. Controle, tá 3858. Tá 3858, confirme? É nóis, cruza 2000. Tá 3858, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da Momo. 370 na Momo. Então, 3858, voe direto a Pouco. A Pouco, 3858. 3858, informa o tráfego a sua posição de 1 hora, 6 milhas, passando nível de voo 050 para 110, o rumo Nordeste. Cliente não avista, tá 3858. Não, ficou tudo, a janela está... Torre, o Guardião 07 passou pro Sossu. Inversão do 07? Só o Pat 5, tá, está. E direto para o Pat 5, então, Guardião 07, o vento 150 graus, 15 nós. Reporte solo controlado. Cliente, reporta solo controlado, Pat 5, 07. Coordenação com a equipe de solo, autorizado, chamar para o táxi. noite, da IBM 6748, Lisboa. Boa noite, 6748, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6748. Decolagem autorizado 90, 140 graus, 15 nós. Autorizado, decolagem 90, 57. Tango, Romeu, Quebec Lima, na escuta? Na sua escuta, prossiga. Tango, Romeu, Quebec Lima, confirma estar no bloqueio do VR? Afirmativo, bloqueei agora, senhora. Gente, não tenho contato radar, até que o seu transponder. Aguarde. Sete, decola os 48, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, senhor. Direto com 5, 6748. Isso é frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. Copiado, obrigadão e boa noite. Sete. 75827, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, você é por cima da presente da EL, Leda? Autorizado direto, Leda, 75827. Muito obrigado, senhorita, direto, Leda, 527. Tem 662, após a rolagem do Oxunel, alinhar e manter. Tem 07, solo aos 49, frequência livre, chame para nova decolagem. Salvador, Pastor 3-2, retornando. Prossiga, Pastor 3-2. Poderia confirmar a posição da aeronave que está de viagem para Recife no 090? Está com a posição de 6 horas com velocidade superior, tá? 16 milhas atrás. Faz a passagem da aeronave, possibilidade de descer para o 090? Aguarde, Pastor 3-2.